não sei quem convidou, sei lá, ninguém soube dizer como vejo pra entrar. Já bolado, pensei, isso não vai prestar. O cara pagava amigo, soprava um apito, cismou de suave. O que é dele tá guardado no final da festa. O bicho vai pegar, quem é ele, quem é? Não sei quem convidou, sei lá, ninguém soube dizer como fez pra entrar. Já bolado, eu pensei, isso não vai prestar. O cara pagava rico, soprou um apito, cismou de suave. O que é dele tá guardado no final da festa. O bicho vai pegar. Bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho, encheu o bolso de salgadinho, foi pra fila da pipoca, roubou o pedaço do bolo e o refrigerante que estava na mão do aniversariante. Fez a criança chorar, o danado bebeu. Bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho, encheu o bolso de salgadinho, foi pra fila da pipoca, roubou o pedaço de bolo e o refrigerante que estava na mão do aniversariante. Fez a criança chorar, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É que o couro comeu antes mesmo da festa acabar. Ai, ai, ai. Teve que sair na marra. Veneta, bem feito. Foi expulso o galo peito depois de tanto apanhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O couro comeu antes mesmo da festa acabar. Foi expulso um galopeiro depois de tanto apanhar. Quem é, quem é? Não sei quem convidou, sei lá, ninguém soube. Alô, coro, vambora. Fez pra entrar, já do lado pensei, isso não vai prestar. Um cara pagava amigo, sofreu um lado, se esforço suado. O que é dele tá guardado no final da festa, o bicho vai pegar. Bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho, encheu o bolso de salgadinho, foi pra fila da pipoca, roubou um pedaço de bolo e um refrigerante que estava na mão do aniversariante. Fez a criança chorar, o danado bebeu. Bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho, encheu o bolso de salgadinho, foi pra fila da pipoca, roubou um pedaço de bolo e um refrigerante estava na mão do aniversariante. Fiz a criança chorar, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foi comer antes mesmo da festa acabar. Ai, ai, ai. Teve que sair na mão. Veneta, bem feito. Foi expulso o galopeiro depois de tanto apanhar. Feito, foi expulso o galopeiro depois de tanto apanhar.